Alô, como você tá? Só liguei pra perguntar se já tem outro alguém ou não é de ninguém. A saudade apertou de te chamar de amor. Não sei o que fazer, então liguei pra te dizer. Hoje eu sinto sua falta e decidi que vou dar uma chance pro nosso amor. Já não importa quem errou, esquece o que o povo falou. Vamos viver a vida, ele e tu, e ser felizes somente eu e tu. Já não importa quem errou, esquece o que o povo falou. Vamos viver a vida, ele e tu, e ser felizes somente eu e tu. Só dá uma chance pro nosso romance. Vem me chamar de amor, sou seu amor, sou sua pra sempre. Banda 007. Yeah. de chorar. Quantas noites eu pensei, não vai doer. Eu duvidei, quis desacreditar. Eu pensei que não ia passar. Acontece que tu veio pra curar a dor que alguém veio causar. Que a noite sempre vai, mas já amanhã chega pra iluminar. Não vi você, me fez de besta. Mas hoje não.